Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah! O podcast do Mexidão Rocks. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 71. Hoje nós vamos falar sobre programa de índio. Quem não sabe, programa de índio é aquilo que você faz quando não tem nada para fazer. Eu sou o Thiago Mendes e estou hoje na presença dele, que é um pajé dentre todos os índios, meu amigo Sir Patrick Murta. Ô, cara, o que eu mais gostei é que a definição de programa de índio mudou, né? Porque você falou que é quando a gente não tem nada que fazer. Eu sempre soube que programa de índio é aquele programa chato que você é obrigado a fazer, ou que você faz e não sabe que é chato e acaba sendo chato. E por falar em chato, meu amigo, ele que tem a voz sexy e sensual, meu amigo Malovani. Eu adorei a entrada que o Thiago fez, que ele afinou a voz igual eu ali, meu irmão. Oh, oh, beleza. Tá ótimo mesmo, viu? É que hoje, meus caros, nós estamos na correria, o bicho tá pegando, o jacaré tá abraçando e o gato tá miando. Mas, meus amigos, hoje nós temos a presença de um convidado especial. Tiramos os talheres, tiramos os pratos, a louça, para apresentar nosso amigo Rafael. Que viado. Eu só tenho isso. Ele tem um monte, um milhão de coisas pra falar. Pode falar o que ele quiser, o desgraçado fala iep. É. Diferente, né? Eu falei iaê. Oh. Ah, é. Thiago, eu não sei se você sabe, mas o Rafael, ele só conhece. Primeiro que ele só conhece o nosso podcast de ouvir falar, né? Esse viado nunca ouviu nenhum. Ah, normal. Não, normal. Não, sim. Ele tá de parabéns. Parabéns, não perdeu tempo. E depois que o Rafael só consegue falar do nosso podcast falando mexilhão. Ele não consegue falar mexidão. Interessante, mas por que você associa com mexilhão? Não sei, porque o Malvano não sabe construir frases decentemente. Aí com a primeira vez que ele apresentou o podcast, eu jurava que era mexilhão. Tanto que eu achei, putz, mexilhão, caraca, que nome interessante. Mas aí eu fiquei meio decepcionado depois, né? Mas ouvir o Mexidão Cast é um programa de índio. É um programa de índio. Mas enfim, Rafael, sinta-se à vontade, experimente a linguiça. Não, eu passo a linguiça, eu tô bem como eu tô. Opa, eu passo a linguiça! Ah, garoto! É assim mesmo que começa um bom podcast. Onde a gente escorregue, todo dia de manhã, flores que a gente regue. Uma banda de maçã, outra banda de reggae. Tô cansado de esperar que você me carregue. Todo dia de manhã, flores que a gente regue. Mas, meus amigos, apesar das brincadeiras, o programa de índio começou com um significado de um programa envolvendo a natureza. Por exemplo, fazer uma trilha ou ir a uma praia deserta, mas que com o passar do tempo passou a obter um significado negativo, como algo que não é confortável de fazer. Posteriormente, envolvido a todo tipo de programa que não dará certo ou não deu certo por algum motivo. Algo que não é confortável, que é cagar na rua. É um programa de índio, então. Mas depende, algumas pessoas se sentem confortáveis cagando na rua. Não, cara, ninguém se sente confortável cagando na rua. É, porque o mendigo tem o seu banheiro privado. Você tem que cagar pra você. Verdade. Ó, eu acho que uma coisa que é desconfortável é aquele programa em família. E nem sempre você quer fazer, mas acaba fazendo por influência dos pais ou da esposa, filhos. Né? Thiago, eu vou te contar o seguinte. Programa de índio é quando você tem uma família que nem a minha e você tem que ir pra fazenda levantar cerca. Olha aí. No sol de 40 graus, entendeu? Não, não, não. Isso não é programa de índio. Isso é escravização. Você que tá sendo iludido. Ah tá, meus pais, eles sempre gostaram de sítio. Eu gosto de sítio, cara. Eu gosto de estar num ambiente, numa mata. Eu gosto de estar numa área verde e tudo mais, mas não é com a intensidade dos meus pais. Depender dele, todo fim de semana a gente ia pro sítio. Na minha adolescência eu sofri demais, porque o que adolescente quer fazer no fim de semana? É. Dar rolé, dar beijo na boca, ir pra festa, e eu tinha que estar no sítio. Olha aí, passar o fim de semana com vaca, né, velho? Pô, velho, isso me talhava o sangue. Eu doido pra dar um rolé, dar uns perdidos, pegar umas mulheres diferentes. Pegar as mulheres diferentes, pegar as vacas. Nossa, mulher diferente. Tinha que pegar a vaca, aí tinha que satisfazer com a cabrita. Olha aí. Meu Deus. Aí ninguém merece, pô. Não, o outro era um podcast de zoofilia, cara. Quem avisou essa parte? Acho legal que o Rafael tá se fazendo desentendido aí, mas rolou altas capivaras na infância dele aí, que eu tô sabendo. Ô, capivara não, caralho, eu odeio capivara com todas as minhas forças. Vixe, Thiago ficou chiado. Ah, então é por isso que eu tenho tanto amor a elas, né, pra balancear com você. Eu atropelei uma capivara uma vez e ela me deu um prejuízo maldito. Caraca, essas histórias da capivara é foda, velho. Tá aí um programa de índio também, quando você sai pra fazer algo que você não quer e sofre um acidente. Porque eu lembro o dia que você tropeçou na capivara, você não queria sair de casa. Verdade. Pra mim, você ia dizer, juro que você ia dizer, Patrick, você não queria atropelar uma capivara. Eu já ia falar, porra, quem quer, velho? Eu tô aqui hoje, quer saber o que eu quero fazer hoje? Eu quero atropelar uma capivara, mano. Olha aí. Vamos ali. Acaba sendo um programa de índio. Uma coisa interessante que o... É engraçado, o programa de índio geralmente não é nada diferente, né? São sempre as mesmas coisas. Ou é pro sítio levantar uma cerca, ou é ir pro parque, ou pro zoológico, né? Cara, eu tenho um bom programa aqui de índio, assim, que é um programa de índio recorrente na minha família, que é ir pra Bahia. Aí você fica o mês inteiro dentro do quarto jogando Diablo. Fico jogando. Assim, não, a última vez que eu fui pra Caldas. Eu já contei isso aqui, né? Acho que a primeira vez que eu participei eu contei isso. E a última vez que eu fui pra Caldas Novas eu fiquei jogando StarCraft 2. Foi ótimo, fim de semana. Aí, são pessoas como vocês que fazem a fama dos. Dos gordos granudos? Dos gordos granudos. O que não faz o menor sentido, porque você não é gordo. Nem eu sou. O Thiago, o Patrick é o mais gordo aqui, coitado. Olha! Olha só, rapaz! Me respeita! Que é verdade de jogar culpa nos outros, cara! Me respeita, menino! É o mais gordo e o que menos joga, coitado. Que triste esse estereótipo falho. Mas, cara, ir pra Bahia é um problema sério pra mim, né? Porque tudo que eu não gosto tá na Bahia, sabe? Axé, calor, pessoas esquisitas, sei lá, velho. Eu tenho um negócio com praia, já não é pra mim, assim. Eu tenho que estar muito animado pra ir pra praia, velho. E minha família, quando vai pra praia, passa, tipo, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. Cara, eu não tenho paciência pra passar 1 semana na praia, velho. Eu também não gosto muito, não. Rafael, você sabe citar algum programa em família pelo qual você foi obrigado a passar? Cara, eu tenho histórias muito tristes, porque quando eu era criança... Aí começa a tocar música triste agora. Bota a música triste agora, cara. Mas é sério, é porque o que acontece? Quando eu era um molequinho, 8, 9 anos, os meus pais achavam que era maneiro levar uma criança dessa idade pra visitar todos os museus não. Dessa cidade maravilhosa que a gente tem aqui. Não, e pra quem não sabe, o Rafael mora. Você já morava em Brasília nessa época? Já. Ah, então tá. Brasília tem, sei lá, 2 museus, sabe? E ambos são uma merda, foda. Não, então, tipo, enfim. Então, você imagina uma criança de 9 anos, onde o que ela quer fazer? Ela quer brincar, ela quer correr, ela quer pular. Eu tinha que ficar quieto, e meus pais, eles andavam, tipo, sabe, observando a obra, parando sei lá quantos minutos pra olhar aquela merda. Eu passava que nem um trovão por todos, e chegava no final e ficava assim, não entendi o que vocês estão demorando tanto. Então eu tinha um problema que... de índio, com a minha infância inteira, cara, uma merda foda. Aí agora, eu não tenho mais, eu simplesmente não saio. As pessoas falam, vamos, eu falo, foda-se. nós vamos viajar. Mais um pouquinho de... O último programa de índio que eu acho que o Rafael pode falar aí que aconteceu com ele foi ele correr pelado aqui na minha rua. Olha, interessante isso. Ah, isso acontece. Tem fotos e vídeos, Malovano? É, tem foto. Ele, por favor, manda pra gente. Vou procurar aqui. Vai estar na vitrine desse podcast. Aquela bundinha magrela. Oh. Agora, meu amigo Patrick. Diga. Além de ir pro sítio, que era uma coisa que você gostava muito, que me fez ir com você, inclusive, uma vez. Temos lembranças adoráveis dessa época. Começa a falar muito não, senão o pessoal vai empolgar. Ótimas lembranças de você e o Patrick no matinho, né? É, tipo isso. Sítio, para os nossos queridos ouvintes, meu amigo. Outros programas de índio que você era obrigado a passar quando você ainda era um jovem mancebo? Cara, eu acho que eu sempre fui um antissocial. Ou sempre soube o que queria. Porque, sabe uma coisa que eu não suportava? É ir na casa de quem eu não conheço, não quero estar e ser obrigado a ficar lá sorrindo. Cara, isso é uma merda foda, velho. Em casa de amigo dos pais. Casa de amigo dos pais é foda. Nossa, você não pode fazer nada. Não, e nem conhece as pessoas. Quando você chega na casa do amigo dos pais e lá tem aquele moleque chato. Nossa. E fica currinhando, pelinha no saco da gente, pelo amor de Deus. Putz, eu acho que já foi um moleque chato que alguém já viu aqui. Então. Mas continue, meu amigo, continue. Então, e aí você ia na casa de quem você não queria ver, de quem você não estava feliz, não fazia questão de ver, e ainda tinha que comer tudo que os filhos da puta te oferecessem, mesmo você não querendo. Isso quando não oferecia nada pra comer, né, velho? Porque era pior ainda. O que é pior, você oferecer umas comidas zoadas ou você não ter nada? Não, acho que a zoada é pior porque não tem nada. É porque se você não come nada na hora de ir embora, você pode bater aquele sanduichão, né? Isso que era legal. É igual fazer compra. Fazer compra é um programa de índio, saca? Você vai com seus pais e tal, mas você vai na esperança de que tenha aquele lanchinho no final, saca? Sei qual é. Porque nunca tem graça fazer compra. Fazer compra é um saco, velho. Como assim? Seus pais não compravam nenhum negocinho que você jogava no carrinho, mesmo você fazendo aquela missão tudo stealth pra jogar o negócio dentro do carrinho, fingindo que ninguém está vendo, e eles levavam isso mesmo? Sim, cara, mas é o seguinte, não tem graça você fazer compra. Você tinha que esperar 2 horas e meia de compra. Cara, tem... E, Patrícia, acho que eu já contei isso aqui uma vez, mas vale mencionar de novo. É, você falou de ir na casa dos outros e ganhar comida ruim e tal, né, Patrícia? É, eu lembrei que uma vez eu fui à casa de parentes da... Parentes de, tipo, sei lá, de amigos do meu pai, alguma coisa assim, sabe? Acho que era de pais de um tio meu que é casado com minha tia, whatever, sabe? Só não era minha família, entendeu? E aí eu cheguei lá e tal, tava mãe de fome. Aí o que que eu, criança sem noção, fiz? Tô na geladeira comer alguma coisa. Exatamente. Tá. E você pegou justamente o mais gostoso que ninguém queria te dar, né? Tá a família inteira do cara na sala e chega a criança com iogurtezão na mão, fi, tomando. Aquela vergonha foda. E a família falando, Bruno, onde é que você achou isso aí? Eu achei ele na geladeira, pô. Tava com fome pra ele pegar o iogurte. Achei ele na geladeira, tava jogado lá. Genial. Abandonado, triste. Ai, velho. Cara, eu odiava ir com meus pais na casa de amigo, mas eu acho que odiava muito mais quando meu pai e minha mãe tinham que sair pra fazer compra, aí eu tinha que ir junto. Não, velho, porque você não tem o que fazer, velho, nessa... E eu odeio fazer compra até hoje, cara. Eu falo com a minha esposa mesmo, não, vai lá, compra o que você tiver de comprar e eu vou só e busco. Tem que ser assim, velho, não dá não. Tu gosta de fazer compra, Patrick? Eu gosto de fazer compra, mas quando eu vou comprar o que eu quero, por exemplo. Eu vou comprar... Bacon! Não, eu não sou tão... Não, né? Eu vou te comprar falar o que eu gosto. Comprar bacon é maneiro. Não, o que eu gosto de comprar é sorvete, Doritos e Coca-Cola. Verdade. Se for sair só pra comprar sorvete, Doritos, Coca-Cola e videogame, tá tranquilo. Ô, mas eu conheço o Patrick há muitos anos, cara. A coisa mais comum de você achar na casa do Patrick é sorvete. Cara, sempre fui apaixonado por sorvete. Também gosto de sorvete. Na casa do Patrinho, então. Ou, sabe um evento mega, mega programa de índio que tinha aqui, velho, no condomínio? Já era, até imagino. Era essa distribuição de paróquia de sorvete, sabe qual é? Olha! Festival de sorvete. Festival de sorvete. Você paga R$1 e a parada não dá nem uma colherada de sorvete. É uma sacanagem com a criança, velho. E aquele sorvete meio caseiro, meio... aguadão, né? É, ele é, sei lá, velho, ele é esquisito pra caramba. Parece uma massinha de modelar a parada, velho. Mais um pouquinho de novo. Cara, e agora tá chegando o final de ano, né? Natal, Réveillon. E algumas, a Maria, eu acho, até prefere passar em família essas datas comemorativas. Mas sempre tem aquele gracista que inventa de, não, vamos dar uma passadinha lá na casa do amigo e tal. E aí você passa a noite de Natal ou de Réveillon inteiro andando pra um lado e pro outro igual maluco. Não, isso quando você chega lá no evento de Natal dos outros. E aí tá rolando a mega festa e tal, mega confraternização, e você não conhece ninguém além da pessoa. E aí você tem que ir, às vezes, na festa de parente, mas aquele parente que você não gosta. Véi, parente que não gosta é pesado. Porque sempre tem um, né, véi? Não adianta. Sempre tem. Sempre tem aquele tio que você não é muito chegado, aquele primo que é chato pra cacete. Mesmo tio que faz a mesma porcaria de piada do pra ver ou pra comer todo santo ano. É. Dias namorada. Não, isso aí é vó. Não, e sabe esse tio, filho da puta, esse tio. Tio, você é você que tá ouvindo. Você mesmo, João. É você mesmo, João. Não olha pro lado, não. Você, só porque a gente não leva a namorada pra casa da avó, não quer dizer que a gente é viado, seu filho de uma época. A gente não é obrigado a levar a namorada pra festa de família, não, rapaz. Que tem a ver, né, velho? Ela também tá filha dela, porra. Que tem, justamente. Ah, esse menino não traz namorada. Ele deve ser viado. Ah, velho, vontade de matar. Só vejo ele com amigos. Nunca vi ele com uma menina. Porra. Eu já tive um problema diferente. A minha avó brigou um pouco comigo, porque cada ano eu levava um. Acredite, se puder. Ah, garoto, olha então, só que água quando você fácil. Não leva pra nenhuma é um problema, e quando você leva demais é um problema também. É outro. Ah, interessante isso. Você nunca teve esse problema de levar as meninas pra tua casa com a tua mãe, não, Rafael? Nunca durou tempo suficiente pra poder levar pra lugar nenhum, cara. A pauta é outra, eu não vou contar essa história agora, foda-se. Não. Olha só, programa de índio tá valendo muita coisa aí. Pode contar aí. Se for um programa de índio, pode contar. Não, mas não é programa de índio, é só. Mas acabou de uma maneira que você não esperava, então é programa de índio. Vai lá, filho. Vai lá, interrompemos a sua programação. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave. Porque tem a conclusão, os meus amigos têm a conclusão de que meus relacionamentos duram no max um mês. Nossa. E é um fato que ocorre de verdade, e era só isso. Só que tem as fases, os períodos de desses casos. Ah. E, viu, não é programa de índio, não tem nada a ver, eu já passei vergonha demais no podcast. Não. Vai. Rafael Leão, um garoto muito acanhado. Muito acanhado, tirando quando ele sai correndo pelado, nu, pela rua. Ele é um garoto... Fala nu, seu desgraçado, para com essa porra. Where are we going? I'm too sexy for your party. Too sexy. sexy for your party. The way I'm disco dancing. Ganhar o mundo. Eu vou conhecer de perto, meu amor. Já tô nessa estrada. Garotas, vamos viajar. Mais um pouquinho de... Tem um programa de índio com namorada que é ir no cinema. Ir no cinema, cara, é um problema sério. Por quê? Porque você não quer. Você não quer. Você pode falar que quer. Você pode falar o que você quiser, cara. Mas você não quer ver o filme que ela quer ver. É, eu acho que isso acontece muito no início de namoro, né? É, porque no final você já convenceu ela, né? Já convenceu. Agora, no início de namoro, que você tem que ir pro cinema assistir aquelas comédias românticas... Cara, eu vou contar uma coisa aqui agora, que eu vou cair no conceito de muitos... Né? Não que eu tenha muito conceito por aí, mas eu fui assistir todos os filmes do Crepúsculo na pré-estreia. I don't believe it. Ah, parabéns. Você é forte, cara. Na verdade, você subiu no meu conceito. E olha, é um programa de índio violento, hein? Nossa. Parabéns. Dificilmente alguém vai superar. Pode terminar o podcast. Pode terminar o podcast, que alguém acha que ninguém vai superar, não. Tá dizendo que ele foi por causa da namorada. É por isso que ele subiu no meu conceito. Mas ele não foi por causa da namorada. Ele tem os livros. Ele ia, cara, ele ia pra faculdade com os livros. Como assim? Olha que mentiroso da porra, velho. Da onde ele tirou isso, velho? Olha. Programa de índio. Chamar o Rafael pra gravar podcast. Aqui, ó. Primeiro programa de índio, vou contar aqui. Chamei o Rafael pra gravar um podcast, só fala merda. Mas, cara, sobre quando a gente. Você comentou o programa de índio com o namorado quando a gente era jovem, né, Patrick? A gente era mestre em arrumar as paradas mais inusitadas e, tipo. Fazer aquilo ser um programinha nosso, até de final de semana. Fazer aquela mesma coisa final de semana inteiro. Como assim? Quase. Tipo, é que eu e Patrick, a gente namorou muito em conjunto. Os dois juntos. É. A probabilidade disso dar muito errado, cara. É. Ou dá muito certo, você não sabe. A briga, altas brigas. Não, a gente, eu namorei muito a amiga da namorada dele, ou prima. Era uma coisa bem cabulosa. Por exemplo, um programa de índio que aconteceu uma vez, a gente. O Patrick lembra disso, vai rachar o bico. And here we go. A gente foi pra casa da namorada do Patrick. E ao invés de entrar pra casa da namorada do Patrick, nós cismamos de ficar no passeio lá, do lado de fora, porque tava um calor danado. Já lembrou, né? Já lembrou. E isso era de tarde, isso era de tarde. Sol quente, rachando. O que que o Patrick cisma de fazer? Vamos deitar aqui no passeio e ficar de boa? Aí, né, bicho, rolou altas paradas no passeio ali. É programa de índio, pô. Chega a ser. Eu não tô entendendo muito a parte. Chega a ser porque terminou mal. Os vizinhos viram o negócio, ligaram pra mãe da minha ex-namorada. E o que aconteceu? A mãe da minha ex-namorada foi até lá conferir o que eu estava fazendo, afinal. Mas nem ligaram pra mãe da minha ex-namorada. Então eu fiquei num suco. E eu tomei um esporro foda no meio da rua. Toma, e Thiago, eu não sei. Você tem muita essa tara aí de ficar na rua, Thiago. Tem que parar com esse tipo de coisa, mas cara. Mas é bom, é empolgante, adrenalina. É empolgante, Brasil, infelizmente é crime, cara. Você não tá nesse tipo de coisa. É, infelizmente é crime. Tipo, tem gente que gosta de correr pelado. Ah, cara, mas. A emoção do vento nas suas coisas enquanto você tá de lado é uma coisa que tá, cara. Ganhar o mundo. Eu vou conhecer de perto, meu amor. Já tô nessa estrada. Garotas, vamos viajar. Mais um pouquinho de... Lembrando que agora eu tenho muito programa de indie, velho. Teve um, que olha só, eu vou longe aqui. Tem uma amiga minha, que ela era de uma banda, sabe? Ela tocava na banda e tal, ela falou, ah, vai ter show. Ah, vai ter show e tal, eu falei, ah, onde? Lá no Gama. Pra quem não conhece Brasília, o Gama é muito longe. Muito Brasília longe. Brasília tudo é longe. É, tudo é longe, pra começo de conversa. Brasília tudo é longe. E aí, cara, era muito, sei lá, velho, acho que chegava quase, sei lá, uns 60 quilômetros, 70 quilômetros, né, cara? E o show era à noite. Pra um lugar onde todo mundo tava de preto, ia ter banda de... tipo de death metal, sacou? E eu era o único que tava de branco. E de regata branca. Não, e eu já fiz isso, cara. Já. Pois é. Só que, imagina o seguinte. A maior porcentagem das pessoas que estavam frequentando o show eram negras. E eu tava branco. Eu sou branco, né? Eu era branco? Eu tô tentando entender essa. Nossa, eu tô tentando entender. Você é tipo Michael Jackson ao contrário. Tô ficando legal aqui, preto. Não, eu sou branco. E eu tava de regata branca. Então eu tava parecendo, sei lá, o Eminem, saca? No meio do show onde só tinha os negão death metal, fi. Irmão. E tava um frio da porra, então eu fiquei com medo de me matarem, de eu morrer congelado e de acharem que eu sou, sei lá, sou membro da Ku Klux Klan que tava lá no meio da galera, filho. Eu nunca passei tanto cagaço num evento só, velho. Um dos piores programas da minha vida, velho. Oh, o Patrick teve um desse, né? Quando ele era branco? Você era branco, Patrick? É, quando o Patrick era branco também, eu tive um show que eu ia, até nesse show eu não toquei, não. Fiz meio de ir no show e chamei o Patrick pra ir. O Patrick tava à toa e ele foi. Aí conta, Patrick, como é que... Eu acho que eu já até contei nesse podcast, então vou ser bem breve. Mas era um show de um death metal bem gótico, do pessoal de pendurando boneca, tudo cabuloso. E eu fui de camisetinha branca da TV Alterosa, que lá pro show, camiseta branca, calça bege e boné azul. Imagina eu, imagina. Patrick, você perdeu a aposta, bro? Pois é, eu já fui muito coxinha. Mas aqui, aí, lógico que eu me senti mal, lógico que eu não fiquei lá, né? Resolvi. Como se não bastasse, resolvi ir pro cinema. Aí peguei o metrô, desci na Estação Central de Belo Horizonte. Pra quem conhece Belo Horizonte, você desce na Estação Central, tem um shopping, é só você subir a Amazonas, você chega no shopping. Só que eu esqueci que era o dia de uma maldita parada gay. Tô subindo. Vai no meio da parada gay. Você não esqueceu, não. Você tá de boné azul de propósito, cara. Você já sabia, cara. Não tem como não. Você foi de propósito. Thiago, você sabe que ele foi de propósito. Sabe por que eu trabalhava na TV Alterosa? A TV Alterosa tava cobrindo evento. Qual foi o primeiro carro que eu vi na minha frente? Lá da TV Alterosa. Imagina o quanto eu não fui zoado. Me fudeu. Não, mas me fudi, bonito. Tinha que dar no noticiário local. Parada gay. Aí dá close na cara do Patrick. Olha isso, filho. É sério, velho. Eu acho que essa foi o ápice do programa de indie que já aconteceu comigo. Cara, eu nunca fui em parada gay, não. Mas eu acho que só aquela que tem lá nas suas casas de vez em quando, Rafael. Aí eu dou uma aparecida. Ah, velho, aqui sempre tem, cara. Mas, parada gay pra quem é hétero é, tem cara de ser muito programa de índio, velho. Na boa. É. Ah, eu já sei. Já, além de ter esse dia. Eita, que... Olha, não consegue nem formular a frase lá. Que... Além de ter esse dia que eu parei caí na parada gay, eu já fui na boate gay. Ah, mas aqui em Brasília é difícil, porque toda boate ela tem muito gay, entendeu? Entendi. Mas, ó, cara, eu confesso que achei que seria mais programa de índio. Foi de boa. Mas pelo menos teve uma boate aqui. aqui perto de casa, entre aspas, né? Porque em Brasília tudo é longe. Mas a Velvet, que ela tem uma noite que ela é pra público gay e tal. Mas, cara, assim, é bem de boa, saca? Ninguém fala nada contigo, tá todo mundo ali na moral, velho. A galera é bem respeitosa, assim. Achei que fosse ser programa de indie também o dia que eu fui, mas foi não. Cara, acabou não. Cara, eu nunca fui, bicho, em boate gay. Não perdeu nada, não. Você gosta de dançar, Thiago? Não, tem não, não gosto de dançar. Eu também, eu até gostaria, mas é o problema que eu não sei. Programa de índio. Programa de índio. Você ir pra uma festa, um show de forró sem saber dançar forró. Ah, verdade. Não adianta boa vontade. Não adianta o maior interesse do mundo. Não adianta. Qualquer evento é pra dançar forró. Se você não sabe, você vai passar raiva, vai passar mico. Não, você vai passar mico, não é nem passar raiva, não. Você vai passar mico. É muito vergonhoso, velho. Todo mundo ali sabe dançar horrores e você fica lá paradão igual um mondrongo. Eu acho que só de ir no show de forró pra mim, acho que já é um programa de índio. Né? Ah, não sei, desculpa quem gosta. Mas eu tenho uma. Eu tenho um contrapartida aí. Eu já fui numa festa uma vez, não era de forró, era uma festa fantasia por algum motivo, e tava tocando forró, e eu não sei dançar forró de jeito nenhum. Só que aí uma menina cismou em querer me ensinar. Digamos que por aqueles 5 minutos eu gostei de forró. Uhum. É só que... Não, ela manjava dançar, eu não sabia de nada, eu só ia com a onda. No seu caso, né, Rafael, ela ficou fazendo polidense, né, velho? Porque você é magrelo e alto, ela ficou pendurada em você dançando e você ficou parado no mesmo lugar, né, velho? Eu fiquei lá curtindo, assim, uma boa, isso. Passa a mão aí. Passa a mão aí. Agora eu tenho um problema. Qualquer evento que tenha muita gente é meio que programa de índio pra mim, velho. Eu já fico mega desconfortável, é um problema. Eu não. Mais um pouquinho de. De novo. Eu não gosto muito, tipo, por exemplo, shows, alguns shows eu gosto, dependendo do artista, mas eu não gosto muito daquela coisa, por exemplo, muito de graça, olha eu pagando de ricaça. Thiago, oh meu Deus, de monóculo. De monóculo. Thiago de monóculo. Não, mas é eu sério. Eu não vou nesse lugar que custa só R$20. Não, mas é porque aqui em Belo Horizonte a gente tem uma... Como é que se fala? Uma tradição de shows gratuitos que terminam em merda muito grande. É tipo o show da Xuxa aqui em Brasília que termina em facada. É, tipo essas tretas aí. Aí eu não gosto da muito. Xuxa, cara. E uma vez me fizeram, cara. Eu tava tipo, turma de amigo e tal. Ia ter um show da Elba Ramalho e do Paralamas de Sucesso. Nossa, eu não gosto de Paralamas. Né? Na Praça da Estação aqui em Belo Horizonte. Na Praça Central, metrô. E aí, cara, fizeram sair de casa, entrei no meu carro, parei o carro, peguei aquele trânsito maldito num domingo à tarde. Não. Parei o carro no mais próximo possível, mas que situação horrorosa de domingo mesmo, tudo lotado. E aí cheguei pra ir no show. Quando eu chego no show, velho, chão mijado, tudo, povo feio. É o Thiago bonitão agora. É, aí eu puta. Bonitão rico. É, aí eu puta, cara, eu não quero mais essa merda pra mim. Desde então, cara, a coisa mais difícil que tem é eu ir em show. Eu acho que o último show que eu fui gratuito é o da filha da. Aquele que a gente foi, Patrick? Aquele show que a gente foi lá no Gabeleira. O Patrick desmaiou no banco da praça ali. Não responde, cara, não fala nada. Me desculpa, velho. Me desculpa. Qual que é a pergunta? Aquele show que a gente foi lá no Gabeleira. Como é que. De quem que era aquele show, porra? Ele já desmaiou uns 10 minutos hoje, né? Tem ideia, cara. Thiago tá falando, Patrick, dá uma hora essa foto, velho. Ai, mas aí, na boa. Até o Thiago falou, ah, era a filha de não sei quem. Ele nem sabe de quem era o show, isso, cara. Isso, eu fui lá no Guerreiro. Quem é aquele show, amor? Olha lá, o Thiago agora tá postando tudo. Ele até não consegue não lembrar da parada. Eu acho que ele tá inventando. Eu acho que tá inventando. Maria Rita. Acho que o Thiago tá rindo. Nossa, Gameleira. Parque das Mangabeiras virou Gameleira. Parabéns, parabéns. Eu falei Mangabeira, fi. Você falou Gameleira. Gameleira? Parabéns. Eu falei Gameleira mesmo. Gabi tá falando. Desculpa. Desculpa. A da Maria Rita, e já tem um tempo. Foi o último show gratuito que eu fui pra você ver. Maria Rita, né? Não é povão. Maria Rita, cara, não faço nem ideia de quem é. Caramba, é só a filha da Elis Regina. Ah, só a filha. Agora eu pergunto quem é Elis Regina também. Ah, não, pera aí. Aí é sacanagem demais. A force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Cara, tem outro que Outro esquema de programa de índio, que são os passeios de última hora. Aquele que seu pai vira e fala, hoje a gente vai no clube. Ah, esse era legal, cara. Esse era legal. Era legal. Quando não chovia, né? Chovia. Quando você olhava pra piscina do clube e tinha, sei lá, na borda da piscina tinha criança cagando, era bem legal, pô. É legal. Não, quando você não tem idade pra decidir as coisas, não é assim que funciona, né, Rafa? Você só vai, fica. Eu tô família e pronto, fica. Acabou a história, você não tem o que falar. Eu acho que meu pai desistiu de levar a gente em clube porque ele tentou durante 3 vezes seguidas. E as 3 vezes em meses diferentes, com intervalo até grande, mesmo às vezes de janeiro, assim, de época de calor forte. E meu pai levou a gente e chovia. Cara, isso é pai. Cara, isso era um sinal, maluco. Era um sinal, meu pai parou de levar. Teve uma vez que eu viajei, sem sacanagem, eu viajei pra queda, sei lá, uma cachoeira cabulosa em que pé. Não vou lembrar o nome, não. E, cara, a gente viajou, sei lá, durante umas 3 horas, quase 4 horas, chegou lá, chuva. Aí a gente procurou um hotel, dormiu no dia seguinte, chuva. A gente pegou o carro e voltou pra casa, filho. Não tinha o que fazer, velho. Nossa. É coisa que você não adianta, né, velho? Isso foi realmente o programa de índio, né, velho? Pegamos o carro pra poder viajar pra nada. É, bicho. Nossa, que merda. E quando você tá lá com a sua namorada e a sua namorada vira pra você e fala assim, eu quero sair hoje. Aí... Thiago, por um segundo aí eu achei que você ia falar. Aí a sua namorada vira e fala, tô grávida. Ah, não, você já tá acostumado, já. Você é... Aconteceu tanto, né, Thiago? Aconteceu tanto, a gente mata no peito essa daí e manda pra ver. Aí tá tranquilo. Mas aí essa namorada ou esposa fala, ah, vamos sair hoje, pra onde? Ah, não sei, vamos sair. E aí você começa uma quest interminável pra um lugar. Você vai de NPC em NPC, é, né? E nenhum deles deu certo. Nenhum deles deu certo. Cara, esse negócio de sair com a namorada é tipo... Caraca, Thiago, você deu o melhor exemplo do mundo. É igual você pegar uma quest em que você não sabe falar a língua que o RPG está, sacou? Aí você vai dos NPC que você não sabe o nome pra completar a quest, nenhum deles é o Flash. RPG você joga, cara. Como assim você não sabe inglês, o negócio da porra? Sabe quando você jogava e você não sabia inglês direito quando você era criança? Saía de todos os NPCs, né? Aí o que que eu faço? Aí você sai, vira pra sua namorada e fala, fala se não é desse jeito, Thiago. Patrick pode até corrigir se ele ainda estiver acordado. Eu tô acordado, eu tô porra. Eu tô deixando vocês falar, porque eu sei que é um programa de índio vocês participarem no podcast onde o Patrick só fala sozinho, eu não deixo ninguém falar. Tá bom, então. Vê se ele não concorda, Patrick. Aí você vira pra. Ela vira e fala, vamos sair. Aí você vira e fala, pra onde? Ela fala, não, qualquer lugar, pode escolher. Aí você vira e fala, ah, então vamos no shopping. É. No shopping não dá pra não. É. Aí você, pô, beleza, né? Vamos comer um sushi então, decidi aqui. Ah, sushi? É, a gente comeu sushi um dia desse, né? Porra, então não é qualquer lugar, né, velho? Verdade, cara. Mas é porque tu chega e fala logo o que quer. É, eu não entendo o que é, né, velho? Te dá o trabalho de sair andando de um lado pro outro, gastar gasolina, a gasolina vai tá cara demais, filho. Não dá pra você ficar gastando assim não, filho. Cara, essa pergunta é tipo, e aí, eu tô gorda? Oh. É a mesma coisa, cara. É o mesmo dano, você fica... a diferença é que talvez você não morra quando você responder. Mais um pouquinho de... De novo. Mulher, vou falar do outro programa de vídeo. Que puta que pariu. Mulher, você mesma. Não olha pro lado, é você mesma. Você sai desse shopping e não molha. Se você chega pro cara e fala, vamos pro motel, chega lá e vai dormir, puta que pariu. Você merece apanhar na cara, porque não tem programa maior de índio maior do que esse. Você não, sai com a mulher, com tudo pera certo, aí. Vamos ali no motel, chega lá e dorme. Não, que pariu, não. Isso aconteceu com você, cara? Já aconteceu, pra você ver como é que eu tô interessante. Eu vou fazer um minuto de silêncio aqui pela sua pessoa, velho. Porque realmente é muito triste isso. Porra, por que que você topou então ir, né, velho? Por que filha da putagem, velho? Porque é, não fala, não, vou pra casa. Não, me leva pro motel, porque eu quero dormir. Não pro motel, que motel é pra fuder, porra. Todo mundo sabe que motel é pra fuder. Não adianta. Todo mundo sabe. É. Cara, eu sei que você tá ouvindo esse podcast. E você me confidenciou, eu não vou falar o nome, mas você me confidenciou. Você sabe que é você, você vai comentar esse podcast. Me confidenciou que foi motel com a namorada. E a menina dormiu, e não foi pra qualquer motel. A minha mulher tá rindo aqui, que ela sabe o que é. A minha mulher tá rindo porque ela sabe o que é. E não foi pra qualquer motel, foi pra um motel caro, filho, morreu em R$90. Numa noite, pra menina dormir, 40 minutos. Não, véi, que sacanagem, véi. Sacanagem. Levou a mina pro camarote pra ela dormir. Pra ela dormir. Levou ela pra agregar valor à sua noite, né, véi? Outros 500, vou falar aqui outro programa de índio. Patrick aí mencionou, muito bem mencionado. Obrigado, Patrick. Suas inserções da pauta valem a pena. Eu sempre coloco muito bem as coisas. Coloca fundo e grosso. Yeah, baby! Yeah. Mas é o seguinte, se você, menina, você mesmo, fala o teu nome de menina aí, Patrick, rápido. Flávia. Você, Flávia. Flávia. Isso aí vai dar. Você mesmo, Flávia, você tá ouvindo aí. Se o cara te chamou pra casa dele e falou que não ia ter ninguém em casa, você aceitou ir porque você aceitou ir. Entendeu? Não. Se o cara você te chama, sabia o que ia acontecer. Você é? Sabia muito bem. O que pode acontecer? Não tem ninguém lá em casa. Vamos lá? Olha. Porra, não é pra você tomar iogurte, né, porra? É. Vem cá jogar porrinha. Vamos lá. Vamos lá pra eu te mostrar minha coleção de Pokémon? Não é, caramba! Pô. É, não. É, foda, viu? Tá, não. Você, ô Rafael, não sabe de nenhuma história aí de um amigo seu, não, filho? Sobre esses esquemas de índio assim, não? Cara, eu tenho as. Como coca? Tem a história. Ah, não é minha história, então não vale, não conta. Sempre, né? Sempre um amigo meu, né, Thiago? Não. Sempre um amigo meu. Não, o problema é que nesse caso o amigo sou eu, né, velho? Então eu tô fudido aqui nessa porra. Não, mas... é que um amigo meu, é uma das poucas pessoas que na época eu conhecia que tinha carro, um dia teve uma ligação assim, aí ele atende o telefone e depois, sei lá, de uns 2 minutos escutando o que ele tá acontecendo, ele começa a rir desesperadamente. Ux. E fala assim, não, eu vou ter que sair agora, amanhã a gente se fala. Não, tá, de boa, né? Pagamos a conta do bar e foi embora. Cara, aí por um segundo, de novo, a minha mente, ela viaja muito rápido. Por um segundo, eu achei que você ia falar, pagamos a conta do motel e fomos embora. Mais ou menos isso, cara. Não. Aí no outro dia, eu perguntando de qual foi, porra, ele riu histericamente. Ele fala que o amigo dele tava ligando do motel porque ele só foi. Ele é tipo o Ronaldinho. Ele só nossa. Foi descobrir que a mina não era bem uma mina já no coito. Sabe? Nossa! Cara, disse que foi genial. Isso deve ter sido o programa de índio. Se você acha que a sua mina dormir no motel é ruim, imagina descobrir que a sua mina não é uma mina no motel. É um mito. Existe uma técnica muito conhecida pra esse tipo de coisa não acontecer, que é usar os olhos ou apalpar, né? Na frente, dá uma olhada. Caralho, velho, que porque, merda. Cara, eu hein? Que isso, Thiago? Mandou a porra. Thiago, você já deu umas apalpadas aí sem querer, descobriu umas paradas? Tem? Você quer ver um programa de índio? Foda. Oh, meu. Aqui em Belo Horizonte tem um negócio que chama Banda Mole. Todo carnaval, todo pré-carnaval, a Banda Mole sai. E a Banda Mole é o desfile dos homossexuais da boiolada, né? Então... E aí um dia você tava passando, deu uma palpada sem querer ali. Só que o que acontece? Eu jovem pra caramba, eu queria pegar a mulher doidada e tal. Patrick, você não tava junto nessa daí não, Patrick? Aqui, eu nunca fui mandar mole não, tá? Me respeite. Tudo tem limite. Mas... Tudo tem limite. Eu sei que eu tô abacalhado, eu sei que... Mas tudo tem limite, cara. Banda mole não, pelo amor de Deus. Eu vou na parada gay, mas não vou na banda mole. Mas, vai, Thiago. Então, não me decepciona, Thiago. Essa história tem que ser muito boa. Tava eu e meus amigos, cara. E pau quebrando, bando pegando, mulher pra todo lado. E também vai... Pau quebrando no banda mole, é foda, viu? Não, mas aí ia mulher também pra caramba na banda mole, né? E aí, a gente era jovem, mas era cachaceiro. A gente bebia pra caramba na época. Que era a época de roqueirinho e tal, essas coisas de jovem, adolescente. E aí, cara, eu tava na banda mole lá e uma mulher dando mole pra mim, olhando pra mim assim. Dando a banda mole, né, velho? De forma violenta mesmo na parada, sabe qual é? Pintada violenta. Isso, e a menina, entre aspas. A menina, entre aspas, foi maneira, hein? É. Foi. Acho que deixou um toque de suavidade na história. Usando aquele vestido e tal, bacana, aqueles par de seios redondos, né? Por tal. Calma, pera. Que tipo de outro tipo de seio que existe, cara? Meu pai de seios quadrados, tava perfeito demais, cara. Parecia dois melões, entendeu? E eu, bêbado, não saquei que a criança tinha um gogó. Nossa. Isso. E os meus amigos falando com o senhor, Thiago. Travesti, tal. Leva o lance macaco muito a sério, mano. Vai, filho! Vai pro ataque! Filho, pro ataque! Vamos pro ataque! Fazer gol, filho! Não. Seus amigos estavam falando, vai lá, Thiago. Não, vai lá, Thiago. Me alertando. Eu não morro, mal. E eu falei, não, vocês estão com inveja de mim. Menina ali linda, tá me dando mole, não tá dando mole com vocês. Vocês estão com inveja comigo, de mim. Aí os caras foram falando comigo, cara, presta atenção no queixo e no pescoço, velho. Aí eu encuquei com isso, cheguei perto da menina, da mulher assim. Caraca, você ainda lá, chegou perto. Cheguei. Caramba, Thiago. Falei aí. Ficou a palpada. Então. Aí senti o pescoço do peru. E corri pra caramba, cara. Eu perguntei aqui, você me desculpa, mas eu tenho que matar uma. Eu tenho uma bêbada também, né? Eu tenho que matar uma curiosidade. E que os meninos estão falando que você não é menina. E meti a mão. Quando eu meti a mão, enchi, cara. Enchi a mão e. Aí ela olhou pra você e falou: meu nome é Roberta. Não, sou. Ela me falou que eu era apressadinho demais. Que tinha que conversar primeiro. Tomou fora da traveca. Não, tomei um fora da traveca, só que eu. Virei as costas e correndo. Aí o bicho começou a gritar, falando que ia me dar porrada, me chamou de tirar. Cara, o traveco não curtiu você ter dado uma papadinha e saiu fora. É, ela não gostou de. Vamos ver depois. Ela queria uma conversa de cama, entendeu? Ela queria um ato. Tipo, usou e não deixou nem o telefone. É, mas é, cara, tipo de coisa que acontece. Ô Patrick, você nunca passou por isso, não, Patrick? Lógico que não, meu filho. Vê se a mãe manda mole, rapaz. Cara, você olha pra mulher, o queixo dela tem uma bunda no queixo. Você olha, tem. É, tem uma bunda no queixo. É. E o gogó dela, pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Não, pelo amor de Deus. E você, Rafael, nunca passou por uma dessa, não? Sim, na terceira. Tem certeza, brother? Mas é porque tem um negócio também, Malovani. É que eu não sou muito de transar, né? Aí. Cara, eu adoro essa tua frase, Patrick. Mas é verdade, eu não sou muito de transar. Olha, não foi o que me pareceu no podcast 69, Patrick. Oh, não falei nada. Eu não, fui no 69 pro mais fraquinho. Olha. Falou muita coisa. Tirando o Thiago, realmente, ele podia ter contado esse lance do. Como é que é? Gala Mole? Como é que é o nome do negócio? Banda Mole? Do Banda 69, né, velho? Foi uma experiência inesquecível. Não, foi, cara, mas foi uma parada cabulosa. Mas a traveca era muito bonita, né? A verdade era. Caraca, não, melhora. Não, fica calado, Thiago. Do seu próprio bem, fica calado. Tá bom. Era um traveco maneiro, Thiago. Era um traveco maneiro. Meu amigo Rafael, considerações finais sobre os programas de índio aos quais conversamos aqui? Cara, preocupante essas tretas de travecos bonitos. Olha. É, tentem fugir o máximo possível de programas que você tem certeza que vão dar errado. Olha só, importante, né? Rafael, eu queria, antes de passar para os outros participantes, outros camaradas aqui, agradecer, cara, a sua presença, foi muito divertido te oferecer a linguiça hoje. Tiago, você não vai conseguir mais falar isso, depois da traveca nada, nada vai levar você, cara, a sério. Eu acho que de agora em diante, depois dessa história do traveco, eu acho que vai ficar mais forte essa questão da linguiça na minha vida, né? Que merda, velho. Mas, ô, Rafael, eu não sei se eu devo agradecer, mas fica complicado. Mas sinta à vontade, cara, participar novamente quando quiser aí. Se quiser deixar algum contato aí pra galera. Não, não, eu sou recluso demais pra poder deixar contato. Mas obrigado. Olha aí, primeiro cara. Olha só. Não deixa. Menina. Não, é quase uma freira. De gogó. De gogó. No banda mole. Mas aí, dá pra esconder nos bandos de freira. Não, no bando de freira dá pra esconder, né? Dá pra usar aquele coisa no... Dá não, Rafael, com esse gogó que tu tem aí, meu velho. Considerações finais, meu amigo Malovani. Ai, cara, é isso. Nunca palpe antes de ouvir a resposta da pessoa, viu? Eu acho que nunca deixe de ouvir. Não faz mais sentido isso, né? É, porque você apalpou antes dela responder, cara. Você foi muito apressadinho mesmo. Porque é melhor apalpar antes do que depois, lá no quarto, né? Do motel, quando o cara descobre que não é. É, fiquei igual. Ô, Rafael, esse seu amigo aí que descobriu que era. Gala, banda mole no motel, não foi um amigo que a gente tem em comum, não? Não. Maçom aí, não? Não. Ah, droga. Quem foi buscar que foi ele. Ah, droga, só porque eu ia zoar ele o resto da vida por causa disso. Eu não conheço o cara, infelizmente. Ai, ai, ai. Pois é, cara, é isso. Espere e não apalpe antes, né, velho? Pergunta, espera a resposta. Fica aí. Porra. O ensinamento do podcast de hoje. Nunca palpe antes, esse é o ensinamento do podcast. Uma pérola, né? Considerações finais, meu amigo Sir Patrick Murta. Cara, eu acho que é um programa de índio você participar de um podcast, né, prestando atenção em outra coisa. Olha aí. O que tu tava fazendo, Patrick? Tava trabalhando, cara. Ah, você tá corrigindo prova? É, trabalhando. Vai. Se algum aluno do Patrick pegar a prova e tiver escrito traveca na prova sem querer, velho. Vai ser demais esse evento, velho. Pois é, fica aí outro ensinamento. Não escreva traveca em prova. E outro ensinamento também. Você tá gravando podcast, o Thiago fica te mandando no WhatsApp mensagem que tinha. Cara, eu sou o único que me dedico a gravar essa porra sem fazer nada além disso. Eu vou começar a gravar jogando. É, faz isso, vai ser melhor. Enfim, galera, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Fica a lição de hoje. Se você for conhecer a garota, pergunte antes da palco depois. E se fala próximo do microfone de preferência pra não ficar aparecendo no banheiro. Foi mal, a Ana Clara acordou aqui, eu fui dar uma olhada ali. Enfim. E ele ainda tá no banheiro ainda. Enfim, se os nossos ouvintes quiserem entrar em contato conosco, meu amigo Patrick Murta, como que faz? Você pode mandar um e-mail através do mexidãorocks@gmail.com, sem um acento, claro. Que site é esse, mexidãorocks? É o novo? Não, ele falou que entrar em contato. Entrar em contato através do e-mail. Ah, tá, porque eu puxei o R. Rocks. É o R, o X, entendi. Então, se você quiser entrar em contato conosco através das redes sociais, meu amigo Malovani, é só pesquisar lá no facebook.com/mexidãorocks. Ou você pode mandar um e-mail ainda. A gente ainda trabalha com e-mail, né? Porque o e-mail o Patrick já falou. Falou? Ele falou e-mail, meu Deus do céu. Sim, você corrigiu ele no e-mail. Sou uma anta. Então, tem o Twitter também lá no @mexidãorocks. Isso aí, e-mails não faltam. Se você quiser comentar, basta acessar nosso site, escolher o post ou podcast e deixar lá seu comentário. Coisas lindas de se ver, coisas bonitas de ser falada. Assim como os travecos. Assim como os travecos. Se quiser entrar em contato com meu amigo Malovani, que curte um traveco também. Curto alto traveco aí, de segunda a sexta no traveco. Você precisa do Malovani. tu pesquisa Malovani no Facebook, tu me acha lá, cara, sem problema. Ou no Twitter também tu me acha, tranquilo. Pode adicionar que a gente conversa. Não sou tão recluso quanto Montanha, não. Olha aí. Não, eu não gosto de falar. Olha só. Se quiser entrar em contato com meu amigo Patrick, você escreve Patrick. Uma prova na faculdade, e aí se ele corrigir durante o mexidão, ele... Né? Calma, gente. Calma. Eu tô pensando se eu vou fazer igual nosso amigo de... eu vou fazer. Não vou compartilhar, não quero que ninguém entre em contato comigo. Já tô Chega, popular eu tô demais. Na praça aqui sozinho numa boa. É. Ai, ai, ai. Entra lá, mexidãorocks@gmail.com, tá bom demais. Olha aí, é um bom jeito de falar com você, né, Patrick? Se quiser entrar em contato comigo, Thiago T. Mendes no Facebook, @ThiagoTMendes no Twitter. Meios não faltam. Compartilhe-nos, inscreva-nos. E patrocine-nos. Olha. Principalmente se for um traveco. Se você for um traveco, você pode patrocinar mais ainda. A gente... Até mais, galera. Valeu. Até mais, galera. Fui. Beijo do gordo. Falou. Falou. Filha da puta, ele só fala... Ele fala a mesma coisa que ele falou na abertura, praticamente. Yep, falou. É, isso é um cara recluso mesmo, viu? Patrick, não dá, velho. Essa tua foto é demais, velho. Pô, velho, para de pegar no meu pé, cara. Pô, não fiz nada com você. Ai, velho, eu dou risada demais olhando pra essa porra dessa foto, velho. E por falar em... Esqueci o que eu tava falando, cara. Aí, Rafael, tá vendo? Quando eu falo que é zoado essa porra dessa gravação, o nego não acredita, não. Todo mundo acha isso, que... ficar em silêncio pra poder... Não, era isso, era isso, quieto, era isso. Né? O cara tá apresentando... Não deu, cara, desculpa. E hoje, meus caros amigos... Tá mijando em tudo aí, caralho. A minha filha tá fazendo sacanagem aqui. Mas, enfim, hoje, meus... Sua filha tá fazendo sacanagem. Meu filho. Tiago, meça essas palavras, meu filho. É, porque ela tá mijando na avó dela. Puta, só piora. Olha, Thiago, você é muito mau caráter. Ah, que isso, cara. É muito amor aqui, entendeu? Pera, não. A mãe colocar comida. Que isso? Pois que é. Isso? Entrou participante aí, Thiago? É que eles estão reparando que a Ana Carolina fica só de boca. Aqui em casa tá todo mundo corujando a minha neném, né? Não precisa nem falar. Minha menina é linda pra caralho. O Thiago, Rafael, é que nem eu. Tem 3 filhas. Mostraram. Caraca, da última vez que você falou, você só tinha 2, cara. O que você andou fazendo nessas férias? Eu te contei, não. Nasceu a terceira, pô. Um tempo atrás, hein. Vamos só esperar um minuto. Parece que o nosso amigo Patrick deu um tombo aqui. Pois é. Eu vi carregando ali agora. Pois é. Isso acontece. Isso acontece. São problemas técnicos. Enquanto esse Malovani canta aquela musiquinha. Qual a musiquinha? Aquela que você canta quando acontece os problemas. Quando acontece os problemas? Você tem uma música de uma música tema para quando acontece problemas, é isso mesmo, produção? É porque acontece com uma certa frequência, né? Então. Acabou.